E agora? Agora vamos ouvir sobre o Staryu. Staryu. Essa misteriosa criatura usa poderes psíquicos para locomoção. Consegue regenerar qualquer parte perdida em batalha.